A vida não é fácil, eu tô ligado, ninguém faz pra você. Foda-se, eu vou fazer acontecer, mas não vou oferecer minha alma por dinheiro, só vou fortalecer quem trampou o tempo inteiro, nunca vou esquecer do pistoleiro doido que fez de refém. Sua família matou todo mundo e se matou também. Passou o trem lotado, sentado de pé, olhando da janela uma pá de mulher. No cabaré, tráfico de virgindade, menor de idade, perdendo a dignidade, acreditando na maldade. Abuso de autoridade, despejado como tanso, sem teto no bairro sul. Por isso que eu mando o mundo se fuder, o governo querendo acabar com você. Chega de obedecer, tá na hora de amadurecer. Não seja louco de aceitar o que eles querem. Lute pelos seus direitos como Malcolm X. X pro errado, aprovo que tá certo. Os burros foi fácil, quero ver os espertos dominar o congresso e acabar com os incertos. Toca fogo nessa porra se precisar. Se não quer nos escutar, nós vai ter que te obrigar. Acendendo a luz pra quem não consegue enxergar. Meu olho é algemado diante uma TV. Vou desligar pra queimar meu THC. Sou cachorro louco, mas não de fome. Sou sujeito homem, então some a neblina dos homens pra sujar meu nome. Apontando o dedo, trecho, ameaçando. Olhando no meu olho, o que tu tá pensando? Eu tô pensando e pensando que tu tá travadão. Esquina, dinheiro, tráfico, comissão. Eu não sou ladrão, só sou mais um cidadão. Atrás do seu ganha-pão, mais que exploração. Um menino no farol, a necessidade de quem passa dificuldade. União faz a força do povo esquecido. Criado na favela, sem comida na panela. A luz de vela, dentro de uma cela, dentro de uma cela. Mundo repleto de gente sem educação, em terra de contraste onde pecou a maldição. Penegrinação e laudos meio suspeito, fazem copa do mundo enquanto o hospital não tem leito. Pra ele eu sou suspeito, o bumerangue vai ser o efeito. Aquilo que vai, volta e faz você ter mais respeito. As leis da vida, tu na civila não entende. Se quer uma coisa bem escondida, bota na frente. Brasil até hoje não mostrou sua cara, o tempo não para. Debaixo do nosso nariz de ser democrata. E com a caneta ele te mata. Eu sou DC, FQV, Rio Grande do Sul, RAP. Desliga a bosta dessa TV, manda ele se fuder. Elonina vomitada, em versos amargo em forma de álcool. O rap faz eu tá forte nos palcos. Poeta, caminhante, sonhador, Mário Quintana, um autor. Influência pra mim, compositor. Coração do piano, eu sigo insano, junto com as minas, mano. Pedrada impactante que te causa um grande dano. Estilo mala pesada, um peso do alto-falante. Rap psicodélico derruba do quadro da estante. Me diz com quem tu andas que eu te direi quem é. Cuidada passa o pano, ela pode estar de a pé. Armada alucinada com a cara do racismo, daltonismo em terra de fascismo. Bra! Me diz com quem tu andas que eu te direi quem é. Cuidada passa o pano, ela pode estar de a pé. Armada alucinada com a cara do racismo, daltonismo em terra de fascismo. Brasil! Vamos ver, põe.